No mais dor, nem lágrima, só vejo uma luz que brilha na cidade de Deus, que vem do Cordeiro. Não mais dor, nem lágrima, só vejo uma luz que brilha na cidade de Deus, que vem do Cordeiro. Aleluia, aleluia. O rei judeu já venceu. Aleluia, aleluia. A nova Jerusalém já desceu. E ele diz: vem, vem, vem, minha noiva, eis a cidade que eu construí. Para ti estaremos juntos ali. Presente do casamento. A nova Jerusalém já desceu. Ansiamos pelo de Deus, ansiamos pelo reino do Cordeiro, ansiamos pelo amanhecer de Deus. Nova Jerusalém já desceu. Aleluia, aleluia. O rei judeu já venceu. Aleluia, aleluia. A nova Jerusalém já.